Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos do Brasil inteiro, estamos chegando com mais um programaço Mundo Sertanejo. Este programa que é meu, é seu, é nosso, é só alegria no seu rádio, né? A todos nossos ouvintes, muito obrigado, viu? A todos que compõem as equipes de todas as nossas rádios parceiras, né? Os diretores, os programadores, os locutores, as recepcionistas, enfim, todos vocês, muito obrigado, viu? Eu estou meio rouco, né? Devido ao clima de Brasília, muda a cada dia, os shows, muitos shows, graças a Deus, mas a voz, sabe o que que é? A gente toma água natural, vou tomando água natural e a voz vai ficando cada vez melhor, né? Vamos em frente, Gustavo Lima abre o programa, abre a semana, chamando todo mundo para dançar. Canta, Gustavo Lima, Gatinha Assanhada. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Vai! Eu quero mexer, eu quero mexer. Gatinha assanhada, cê tá querendo o quê? Eu quero mexer, eu quero mexer. Tira o pé do chão! DJ, aumenta o som e bota pra fritar, que ela já tá louca, louca pra dançar. DJ, aumenta o som e deixa acontecer, tô curtindo parado, vendo ela mexer. Já tá louca, louca pra dançar. DJ aumenta o som e deixa acontecer. Tô curtindo parado, vendo ela mexer. Vem! E tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca. Ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo na balada, com o dedinho na boca. Ela tá pirada. Tá perdendo a linha, descendo. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares.

Quero dar um beijo no coração de todas as minhas fãs, de todo o Brasil. Um abraço de todos os radialistas do Brasil inteiro por estar dando aquele carinho, apoiando o Jota Neves e o Diego Valadares. Oh, que bacana. Você iniciou uma frase aí, muito bacana, que me lembrou uma música. Você, meu amigo de fé, meu irmão camarada. Amigo de todas as horas, de tantas jornadas. Isso é bonito, né? É o Rio Roberto Carlos, né? Isso é legal. Ô, Jota Neves, que bom ter você aqui novamente no Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu? Eu que fico feliz, tio. Nós temos recebido muitos pedidos aqui para tocar sua música, O Avião. Realmente essa música se tornou um grande sucesso pelo Brasil inteiro, que é muito linda, né? Está tocando. A autoria é sua, né? É de minha autoria. Vamos cantar? Vamos. Então, canta Jota Neves, O Avião. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Bem, vamos em frente, Mundo Sertanejo está no ar, hoje recebendo o meu amigo cantor de sucesso, Jota Neves. Antes, porém, viu, Jota Neves, vamos mandar um alô aqui pro nosso querido amigo Lulu da Bahia, todos os nossos amigos da Rádio Canabrava FM. Um abração, viu, Lulu? É, aí em Ribeiro do Pombal, na Bahia. Olha que legal, é, na Bahia tem bastante fãs, né? Exibindo um sertanejo com muito sucesso lá. Muito obrigado, viu? É, Lulu da Bahia, Cabra Danado, todos da equipe da Canabrava FM, é nossa grande parceira. Também o Claudemir Gomes, da Web Rádio Ambiental FM, e a sua amiga, a nossa diretora, a Rose, em Foz do Iguaçu, lá no Paraná, exibindo o mundo sertanejo. Pode, inclusive, é bacana, né? É legal. Inclusive, vamos mandar um grande abraço também aí para uma pessoa maravilhosa, né? É nosso amigo Caldeira Filho, né? Lá Sim. em Mato Grosso, da Primavera do Leste, Sim. Mato Grosso. Márcia Gomes também, Márcia Gomes Neves, tá sempre, né, pedindo sua música. Aí eu quero agradecer de coração a todo esse pessoal que tem dado assim, um carinho tão grande para o Jota Neves, tá bom? Muito bacana. E a Raimunda, a nossa querida Raimunda, o ouvinte da Tropical FM de Santa Luz do Paruá, ela mora em Umbizal. Olha, um grande abraço, viu, Raimunda? Pede sua música direto. Muito obrigado. Raimunda, um beijo para você aí, viu? Um beijo no coração da nossa amiga Raimunda. Vânia Rocha também, lá em Minas Gerais. Vânia Rocha, em Pouso Alegre. Isso aí. Lá e também Guapé, Minas Gerais. Exatamente. Guaxupé, como é que é? Guaxupé. Também os amigos de Araxá, os nossos temas da rádio, que exibem o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado a vocês que compõem a equipe da rádio, que exibe o nosso programa aí em Araxá, Minas Gerais. Aí, Araxá, nosso amigo lá. Odailson Pereira Damasceno, Rádio Alternativa FM. Aí, um grande abraço. Minas Gerais. Que legal, né? Alternativa FM, o JT. Todos vocês, muito obrigado, viu? Eu fiz um show lá faz tempo, fiz um show lá. É sucesso. Em Araxá. É isso aí. Jota Neves, essa música Meu Coração Está em Pedaços. Eita, música está apaixonada. Está rodando um grande sucesso. Está rodando. Inclusive, o pessoal lá do Primavera do Leste, no Mato Grosso, nosso amigo Galdeira Filho, está tocando bastante o Meu Coração Está em Pedaços. Tem um fã lá que disse que ama essa música. Então, vai pra você e todos do Estadão do Mato Grosso. Canta o Jota Neves no Mundo Sertanejo. Pela cidade te procurando, mas não te encontrei. Agora por onde anda esse amor? Não sei. Agora por onde anda esse amor? Não sei. Amor, volta pra casa. Sem você não consigo dormir. Estou sofrendo calado, sem você aqui. Amor, volta pra casa. Sem você não consigo dormir. Estou sofrendo calado, sem você aqui. Dói demais aqui dentro do meu peito, esta dor que não tem fim. Amor, volta pra mim. Dói demais aqui dentro do meu peito, esta dor que não tem fim. Amor, volta pra mim. Dói demais aqui dentro do meu peito, esta dor que não tem fim. Amor, volta pra mim. Dói demais aqui dentro do meu peito, esta dor que não tem fim. Amor, volta pra mim. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Muito bem, estamos de volta. Mundo Sertanejo hoje recebendo esse artista que é bacana, completo, né? Canta, compõe, é gente nossa, de Brasília para o Brasil inteiro. É um cara romântico. Ô, Jota Neves, você é um cabra danado também? É, sou cabra danado e super apaixonado. Olha, Diego, vou te dizer uma coisa engraçada. Tem uma fã no estado de Goiás, ela disse o seguinte: Jota, todos os dias quando eu acordo, só penso em você. Mas que bonito, né, rapaz? Olha que frase. Eu gostei. Isso dá uma música. Dá até música. Só penso em você. A menina declarou tanto carinho que eu fiquei empolgado, assim. Você olha, isso minha é linda. Gratificante, né, meu irmão? Eu sempre falo no Facebook, todas as minhas fãs são minhas lindas, né? Com certeza. São lindas todas, né? Com certeza. Ô, Jota Neves, o Nélio Aparecido, em Vargem Grande do Rio Pardo, onde nós temos a VGFM exibindo o nosso programa. Grande abraço para ele. O Claudinei Pereira, todos. Muito obrigado, viu? Um abraço. Aí, vamos mandar um grande abraço para ele lá, do Jota Neves e do Diego Valadares. Maravilha. Claro. Maravilha. A nossa querida Gisa Santos, em São Felipe do Oeste Rondônia, também ouvindo o nosso programa. Ô, Gisa, né? Grande abraço, minha amiga, do seu amigo Jota Neves. O nosso amigo Itamar, em Santana da Boa Vista, aí no Rio Grande do Sul. Rádio Panorama FM exibindo nosso programa com sucesso. Vamos dar um grande abraço para nossa uma fã que eu tenho lá, que é uma fã maravilhosa, chama-se Tadiza. Tadiza. É. De fora, Minas Gerais, nós temos a Rádio Trans FM, o Paradis, Cacau Paradis, todos da equipe. Muito obrigado. Um abraço também do Jota Neves. Um abração aqui do Jota Neves de todo o coração. Maravilha. Ai, que saudade. Ei, essa música fez muita gente casar, viu? Ai, que saudade. Ai, que saudade. Eu sinto agora de você, meu bem. É sucesso do Jota Neves. Quando a menina lá do sul de Minas, ela disse que essa música marcou a vida dela já. Então, já marcou a minha também. Então, tô feliz. Quando eu era adolescente, eu ouvia Jota Neves cantando, fazendo muito sucesso com essa muito música. Muito sucesso. Eu regravei, viu, gente? Essa música é de minha autoria. Regravou eu com gravei, uma roupagem, né? Foi a primeira música da minha carreira que eu gravei. E aí, depois, muito tempo, eu regravei agora no novo CD. O CD Tudo Foi Sem Ilusão, né? Sim. E a gente regravou. Ai, que saudade. Maravilha. Vê se você gosta aí, vamos então. Ouvir? Vamos. Canta o Jota Neves. Ai, que saudade. Eu queria saber por onde anda o meu amor que foi embora. A gente sente o coração partido e mesmo fingindo consegue esconder. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Saudade, eu sinto agora de você, meu bem. Quando se ama, é difícil esquecer. E essa distância é uma angústia entre eu e você. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade eu sinto agora de você, meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora que você é meu bem. Ai, que saudade. Eu sinto agora que você é meu bem. Muito bem, muito bem. Jota Neves hoje abrilhantando o nosso programa Mundo Sertanejo. Ô Jota Neves, o nosso querido amigo Nelsinho Rezende, que é cantor brega também, é cantor brega. Ô Nelsinho, grande abraço aí, amigo. As músicas dele aqui no programa. Nelsinho Rodrigues, Nelsinho Rezende. Nelsinho Rezende, ele é da Paramirim FM, olha, em Paramirim, só na Bahia. Ó, grande abraço do amigo Jota Neves. Né? Me toca aí, viu, amigo? Pois é, Nelsinho Rezende é cantor. Ele está sempre comigo no Facebook, Rádio Paramirim FM e Paramirim na Bahia. Nosso querido amigo Maurício Oliveira também, em Três Corações, Minas Gerais. O Maurício, grande abraço do Jota Neves, do Diego Valadares. Exato, sempre ouvindo nosso programa. Muito obrigado, viu, a todos vocês, amigos do Brasil inteiro, Mundo Sertanejo, hoje recebendo Jota Neves, a nossa querida Marli Moraes, em Boa Vista, em Roraima. Roraima, tá, viu, cidade boa, né? Programa. Nosso amigo Rubem, a sua esposa, todos vocês, amigos da equipe da CRBR.com, em Boa Vista, Roraima, exibindo nosso programa Mundo Sertanejo. Olha, com muito sucesso. Quero deixar um grande abraço de coração desse amigo aqui, Jota Neves. Muito bem. O cantor mais apaixonado de Brasília, né? É verdade. Pode ter certeza. Jota Neves, contatos para show. Ó, 061, tá, Brasília, 3302-3163. Você pode ligar também no 61-8512-1433. Quero mandar um abraço aí para nossa amiga Vânia Rocha, lá em Pouso Alegre. Também a minha amiga, que é fã número um, a Ei, Irene. Vânia Rocha. Epa, oi, Irene, um grande abraço para você, tá, querida? É. Abração. Em Pouso Alegre, nós temos. Pouso Alegre, 90, rádio 90.9 FM. Isso. Exatamente. Grande abraço para todos em Pouso Alegre. Salve todos os locutores. Muito obrigado, a audiência fantástica em Pouso Alegre, né? Jota Neves, muito obrigado, meu irmão, por ter aceito o convite, vir aqui novamente. Opa, cantar para nós, para os nossos ouvintes, e falar mais aí da sua carreira. Tá indo de vento em popa o sucesso. Né? Tá bom. Olha, eu fico feliz por ter me convidado mais uma vez para participar aqui do programa, tá? O Mundo Sertanejo, um programa que é audiência total em todo o Brasil. Eu quero dizer o seguinte, quero deixar um abraço no coração de cada um de vocês, que eu amo de verdade. Gente, o meu amor depende do seu amor. Me deixe entrar no seu coração e não sair nunca mais. Ei, beijo pra vocês todos aí. Cabra, todo o Brasil. De romântico, hein? Um abraço, Diego Valadares. Então, pra contratar o seu show, 61-3302-3163 ou 8512-1433. E no Facebook é muito fácil. Ah, Facebook é fácil. É Jota Neves Neves. Pode falar demais. Ih, eu gosto, adoro bater papo com as fãs de todo o Brasil. Certo. Meu irmão, sucesso, Deus te abençoe sempre, viu? Grande abraço, meu amigo Diego Valadares, sucesso no seu programa. Canta, Jota Neves, todo mundo conhece, Sol das Manhãs. Mundo Sertanejo. Esse amor para mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim, diz a ela que estou sofrendo, de saudade estou quase morrendo. Traga ela de volta pra mim. De manhã, quando eu acordo, abro a janela e olho a rua. O sol brilhando nas serras, trazendo lembranças suas.

Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.